Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. O Pretinho das 6 da tarde vem com Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho, como vão? Este fim de tarde de quinta-feira, que tudo parece bacana. Segunda e na verdade amanhã é sexta. Que beleza. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Tudo beleza, bacana. Boa tarde, tudo bem, Marcos Pianjas? Tudo ótimo, feliz da vida com essa... com esse ciclo, né? Ciclo da vida. Feliz. Ah, importante. Mas você tá aí. Tá acontecendo, cara. É, tá bom, é ciclo da vida, óbvio, é isso aí mesmo. O que tem que acontecer, tem que acontecer. Aconteceu, foi, é verdade. Agora tem coisas novas. Isso aí, beleza. Uns vão, outros vêm. Exatamente. Muito bem, fala, Porazinho. Eu tô bem, mas tô um pouco chateado. O ciclo da vida também? Não, com essa bagunça nesse estúdio, porque eu sou um cara que arruma o estúdio dessa emissora. Eu ganho até pra ser faxineiro aqui. É, porque é muita coisa acumulada aqui, cara. Não pode, isso aqui é um estúdio de rádio, rapaz. Mas o que tá acontecendo? Já falou, Porã? Por favor, boa tarde. No ar, tu não poderia ter dito isso há 2 minutos atrás? Não, não, precisa, as pessoas precisam saber o que tá acontecendo aqui. Tu quer expor a minha gestão, é isso, Porã? Não, não tô expondo a sua gestão, estou expondo... A gestão da tia da limpeza. A gestão da pessoal da limpeza. Sempre sobe pro mais fraco, né, cara? Sabe como é que é, né? Muito bom, Porazinho. Não, Porazinho, isso aqui é o seguinte, são revistas que chegaram durante a tarde, a gente já vai dar cabo delas, fica tranquilo, tem tá? Nenhuma caso a gente não consiga dar cabo delas agora, amanhã, no teu horário, tu faz a mão. Não tem nenhuma de... Não, essas já levaram. Carros? Não, não tem. Não. Fala, Maurício Amaral! Eu tô feliz com os ciclos da vida. Coisa boa, ciclos da vida. Minha vida deu uma volta de 360 graus. E foi, ficou no mesmo lugar. Foi, voltou, parou no mesmo lugar. Sensacional. Pedrão Esmanioto! Ah, e aí? Que beleza, Pedrão Esmanioto. O cara tá atingindo, Pedrinho. Uma dimensão nacional aí, o nosso querido Pedrão Esmanioto, rapaz. É sucesso em tudo que é lugar esse homem, com vídeos no YouTube. O YouTube tem isso, né, cara? Bota o blog do Pretinho, o Cala a Boca, bota um vídeo lá na internet, todo mundo vê, todo mundo conhece e reconhece o talento do querido Pedro Esmanioto. É um prazer te ter aqui, Pedrão. Porra, e todos os teus personagens, o Antônimo. Olá! Inclusive, ontem reconhecimento público do Luiz Antônio Pinheiro Machado Pinheirinho, o Anônimos Gourmet veio aqui te conhecer. Que momento, hein, Pedrão? Que loucura, que momento. Fora, Zacarias! Que beleza! O Alcemar tá aí também? Chama o Jaquim também. Daqui a pouco vem o resto da galera do querido Pedro Esmanioto. E a estrela móvel de hoje? Estrela móvel de hoje, tá feliz da vida, velho! Lele! Feliz com esses ciclos da vida. Eu quero saber qual é essa história do ciclo da vida que eu tô a fim de me inteirar. Aprendeu no colégio. Tô a fim de me inteirar, Magnata, hein? Qual é que é? O que tá rolando aí que eu não peguei? Eu sei que tá rolando. Tá rolando um clima legal no estúdio. Tá rolando um ciclo da vida aí. Tá rolando um ciclo da vida legal aí. Tá passando. Isso aí deve ser atenção pré-churrasco. Eu acho que esse ciclo da vida passa de mão em mão, hein, Magnata? Ô, meu, que dia hoje do mês? 13. Portanto, faltam 2 dias para o horário de verão. E faltam 7 dias para o grande show de 20 anos da Acústicos e Válvulas. Faltam 17 dias pro Damião voltar. Pô, o Damião tá correndo já, velho. Tu acredita? O Damião tá correndo já. É um leão. É um leão, cara. Leão do Damião. Grande festa. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RDS. O senhor é quem mesmo? Meu nome é Alexandre Fetter, sou o humilde apresentador deste programinha. Vou com meus irmãos até as 19 horas. Mas o segredo da vitória. E quando eu me refiro aos irmãos, eu falo de todos vocês aqui da mesa e de toda a nossa audiência que nos curte e para tudo que tá fazendo pra ouvir o Pretinho Básico. Muito obrigado. Meu irmão. Serviços dos smartphones BlackBerry são restabelecidos em todo o mundo. Esta foi a maior falha da história dos BB. Foram... É dia de rock, bebê. Foram 3 dias de falhas em várias gerações ou melhor, várias regiões do planeta. Os serviços afetados foram de SMS e navegação pela internet. O serviço telefônico continuou funcionando sem problemas. Os problemas se originaram em uma saturação de dados provocada por uma falha na Europa e que causou um efeito dominó no resto do mundo. Na Europa tem muita BlackBerry, o grande lance da BlackBerry, tá? O grande lance da BlackBerry é que eles têm servidores próprios, então o sistema de dados deles é muito seguro. Então, o mundo falha, corporativo, né? pessoal da segurança da companhia de inteligência americana utiliza BlackBerry, porque é seguro. Não, é prova de hackers. Deu problema. E o BlackBerry é muito popular na Inglaterra, né? As pessoas lá todas têm BlackBerry. Todas, 100%, né? Não, é 97%. Tem umas amigas na Suécia também, eu tentei trocar umas mensagens com umas suecas. Deu problema. Voltavam as mensagens, cara. É aquela coisa, né? Fica aí a dica pra você, ouvinte que trai, né? É o melhor celular. É, viu, Lelê? Como assim, cara? Celular usado para mandar mensagem a estudante após blitz não recebe chamadas. Como é que é? Então é um BlackBerry. Azulzinho teria enviado torpedo propondo aproximação pessoal com a jovem e ao invés de a ligação cair na caixa postal, agora é direcionada para uma mensagem de voz que diz... Este número está programado para não receber este tipo de ligação. Enquanto isso, a EPTC trabalha na sindicância que apura a queixa insólita. Eu quero falar sobre isso aí. Só um pouquinho, Molelê. Na madrugada do último domingo, na zona sul de Porto Alegre, depois de ser parada na barreira de trânsito e ter sua carteira de habilitação apreendida, uma universitária de 25 anos disse ter recebido um torpedo SMS de um dos agentes que participava da Blitz. Carteira. Documento e MSN. O que tu quer dizer, Lelê? Começa que ela não fez o exame. Se negou a fazer. Não, eu já acho um erro. E não, aí? Mas ela tem direito. Não. Se ela tem direito de não fazer o exame, o cara tem direito a uma cantada nela. Não. Olha só, desculpa. E ainda bem. Não, só pra mim. Tu ia indo bem até dizer. Não, ia indo bem. Homem pode cantar qualquer mulher. Ele ia indo bem até a minha mulher. Vamos ouvir, deixa ele falar. Mas é o seguinte, cara. Se a pessoa não deve, ela não teme. Ok? Mas acontece que o cara tava ali. Cara, qualquer pessoa que se nega a fazer o bafômetro, ela está alcoolizada. Aí, ok. Certo. Ok. Até aí tu foi bem. Agora, o que a gente não pode permitir é que uma pessoa de um serviço público, no exercício de sua função, faça uso desta função. Beleza. E no caso ali, ele fez uso da farda. Mas já foi provado que ele mandou? Não. E mulher aí que eu quero chegar. E mulher adora uma farda. Pois né? E mulher, mulher é vingativa. Eu garanto que essa menina tá muito mais porque ela foi abordada, tá? Foi abordada por... Não quis fazer o exame. Olha só. Teve a carteira retida. Acho que ela inventou, Lelê. A gente vai acabar com a discussão. Olha, com o seguinte comentário. Vamos a quem acusa, cabe o ônus da prova. Exatamente, vamos aguardar. Então esta moça vai ter que pegar o celularzinho dela lá e vai mostrar lá na frente do seu juiz e dizer: olha aqui, juiz, tá aqui a mensagem enviada deste número. Aí o seu juiz vai dizer: tá, vamos ver então de quem é este número. Aí se chega lá no número de um azulzinho. De um azulzinho, tá titular da conta. Só pode se for titular da conta. Porque se não for titular da conta, se ele pegou um telefone de uma terceira pessoa pra mandar o torpedo, já não é culpa dele mais, entendeu? Pois é. É essa a questão, cara. A gente já tem que esperar. Semana passada nós comentamos aqui a notícia da ex-namorada do Richarlison, que disse que não fazia sexo com ele. Aí eu comentei assim, cara. Ex-mulher, a mulher sempre depois que se separa começa a botar essas coisas pra fora. Então calma, vamos com calma. Assim, tá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato é o seguinte, ela tem o direito de se negar a fazer o bafômetro, tá na lei, e isso, portanto, ela não fez nada errado, ela fez uso da lei. E é segundo, ninguém pode pegar como ele pegou, se pegou o telefone de outra pessoa, ou qualquer um de nós. Eu acho que mulher que agora, se promover por causa de cantada tá precisando. Agora, com problema com mulher, cara. Se ele pegou, se é ele... Ele vai pagar por isso. Se não for, quem vai pagar é ela por uma acusação indevida. Exato. Agora só uma... ok, tá na lei que não quer fazer, não faz. Mas tá claro também, na lei que quem não faz é porque tá alcoolizado. Óbvio. Sim. E aí, a partir daí, a pessoa perde um pouco da razão. Sim. Né? Moral de cueca. Por isso que a gente tem que esperar os fatos. Nesse caso, moral de calcinha. Não dá o direito. Mas ela podia ter matado um ser humano, cara. Vai lá o carcereiro, pega o celular e fica assediando. Não pode igual, é outra coisa. Não pode, tá aí, tá fechado contigo, não pode assediar. se ele tivesse em horário de folga de dele, bobeira ali. De bobeira e não tivesse participado da ação. Mas aí o cara tinha que ter sorte, né? Olha, eu te parei numa blitz esses dias e realmente fiquei muito interessado na sua pessoa. Seria muito mais digno, eu tô aqui na balada, mas eu te conheço, eu tenho teu telefone. Aí, seria digno. Você tá numa fila de um mercado e a pessoa da frente vai dar um número ali pra alguma coisa e tu ouviu e tu te interessou. É outra coisa, porque são pessoas físicas. Tu não tá representando nada, tu tá representando a ti mesmo e não uma empresa. Muito bem. Já aconteceu com um amigo meu isso aí. Que uma menina pegou o telefone e aí ligava e dizia: sou eu, aquela do planeta. Como assim, cara? Ah, não sei, o cara conheceu no planeta. Tá bem. Os Correios informaram nesta quinta-feira que os serviços suspensos por causa da greve, como o Sedex 10, Sedex Hoje e Disque Coleta, voltarão a funcionar até o dia 24 deste mês. Os funcionários da estatal voltaram ao trabalho nesta quinta depois de mais de 20 dias de paralisação. Chegou o Disque Coleta, Magnata, hoje lá em casa. Chegou o Disque Coleta. O pauzinho tá trabalhando lá no Disque Coleta. Mas os caras só vão voltar daqui pro dia 24, mas cara. Sabe que o cara tem que ter os contatos, né, Marcos? Tá bom. Tem que ter os contatinhos pra vir. Só é o rápido. Correio ou o banco? Correio. Banco volta quando? Não temos a informação aqui, mas vamos para o próximo destaque. Conar libera propaganda de lingerie com Gisele Bündchen. Conar. A peça publicitária que trazia a modelo dando dicas para as mulheres brasileiras foi alvo de críticas do governo federal por supostamente desrespeitar a condição feminina. Propaganda, a Gisele aparece usando roupas normais para falar, por exemplo, que bateu o carro. A estratégia é classificada como errada e em seguida a forma correta é mostrada. A modelo repete a notícia usando apenas lingerie. Até batida de carro fica bom. Eu proponho que alguém faça o mesmo numa propaganda ao contrário, um homem usando sua cueca e tal, e que aí a mulher se sinta uma pateta, se deixe levar. Proponho. Vai ser legal. É ridícula essa crítica. É ridícula. A própria Gisele Bündchen fez uma outra propaganda em que ela trazia cerveja e limpava o chão do marido. Isso mesmo, de um outro produto. Ninguém falou nada. Não, isso aí é beleza. Agora ficar de sutiã e calcinha é delícia. Isso é certo que é uma ministra gorda, uma deputada gorda e feia que tá com inveja. Tava indo bem. Nada contra as gordas, tá? Mas isso aí. Brincando. Agora a mulher. Agora política feia, né, cara? Pelo amor de Deus. Porque elas fumam, né, cara? Todo político fuma, tu já viu? Fuma demais. Sim, pela atenção, né, cara? É muita coisa pra resolver e não tem tempo, só trabalha quarta, quinta e sexta. Cara, se a guria que ganhou a cantada fosse uma gata, ela não ia ter reclamado do azulzinho. Eu, na minha opinião única, talvez aqui, eu desaprovo completamente essa campanha, acho realmente lamentável e expõe a mulher. Assim, cara. Tô bem mulher hoje, hein, Pi? Bicha louca! Me deixa. Eu hoje vou fazer compras, eu quero estar bem comigo mesmo, não me atrapalha. Quando o cara não puder fazer uma propaganda onde a mulher vai ser simplesmente a mulher, aí deu, acabou isso aqui, rapaz. Cara, nosso amigo Drauci, né? O Drauci diz que basta 30 minutos de tu sendo tu como é mesmo pra acabar teu casamento. E se quiserem retratar a mulher como ela é mesmo na publicidade, vai faltar tempo. 30 segundos não dá. Não dá pra dizer. Fala demais. Eu, como homem aqui dentro ouvindo vocês, já me irrito. Imagina uma mulher ouvindo vocês lá fora. É uma bicha. Nossa, cara, não tem um monte de propaganda de cueca, de homem que soca de cueca? Mas um monte. Um monte, cara. Mas é um monte. Aliás, eu não entendo porque os caras botam em revista de homem ou foto de homem de cueca. Não, aí é pra comprar, pra vender cueca pra homem. Nunca vou comprar uma cueca daquela. Eu acho maravilhoso. Mas tu abre lá 10 fotos com a Gisele Bündchen, aí tu vira a última página, tem um magrão lá esbanjando músculo de cueca. Ó, viu como tu olhou, reparou já? Viu? Nem me lembra a marca da cueca. 6:18, Gilimu! E aí, Gilimuzinho? Fatos do dia no Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Ah, que beleza, hein? Vamos ver aí, Jerimuzinho. Vamos meter aqui, ó. Hoje o bicho vai pegar, hein, Jerimuzinho? Costelão. Cara, costelão já tá na mão. Uma hora dessas, vamos fazer. Churrasquinho, uma hora dessas, vamos fazer, meu. Boa, Jerimuzinho. Tá bom. 6:22. Luana Piovani come jaca. Tá grávida, né? É. Ai, desejo. Tá grávida, essa hora o Lelê enfiou o pé na jaca, 6h22. Não comeu a jaca. É, ela já enfiou muito o pé na jaca. Como eu, cara? Não? Eu tô num pós-operatório, cara. Ai, eu não posso beber. Tu cortou? Sobe cinto. Pós-operatório do Lelê, sobe cinto. 8h03 da manhã, Whitney Houston causa tumulto em voo ao se recusar a usar o cinto. Quem? É o Whitney Houston. Whitney Houston. Ela ainda vive. A Constituição permite que a pessoa se negue a usar o cinto? Não. É norma da aviação. É isso aí. 10h33 da manhã, Zeca Pagodinho passeia com seu neto em Praia Carioca. Aí, beleza. Neto? Neto, meu. Zeca não tinha dormido ainda, né? 10h33 da manhã. E o pequenininho ia até o quiosque lá trazer uma geladinha. Tomava uma caipira e... Cara, eu sabia a idade do louco, meu. E o Zeca uma ceva. É o Zeca Baleiro ou o Zeca Pagodinho? Cara, Pagodinho. Entendi do Zeca Baleiro. É o Zeca. Cara, tu só quer saber do Damião. Então aqui, eu te toca. Presta atenção, meu. Ô, Girimão. Fala, meu. E o jogo de ontem contra o Figueira? Cara, enquanto tiver desse jeito, entendeu? Ficar ali, toquezinho pra cá, toquezinho pra lá. Cara, fica aquele louco daquele André Lima lá na frente, parado, cara. Não, mas parado, o Girimum já falou sobre isso hoje, tu lembra? Ele tá ficando louco, Girimum. Quer que eu fale de novo? Tu já falou no programa da Uma, cara, que tu tava ali quando saiu o terceiro gol do Figueirense, tu tirou do jogo do Grêmio e disse, agora vou secar o Inter. Daí o Inter quase meteu um gol e tu falou, não, é só o que me falta. Não, lembra só que tu falou isso pra mim hoje? Só o que me falta é esse aqui, ó, cara. Esse aqui, ó. Esse alemão aqui, ó. Esse ruivo palpino aqui, ó. Ele saiu de Floripa, cara, tá e vinha aqui tocar flauta em mim, tá era certo. Só o que faltava, eu não cara. Vou discutir com o freguês, tá certo, fala aí. Muito engraçadinho. 12h46, Justin Bieber vai ao restaurante argentino usando gorro peruano. Esse tu conhece, o Justin Bieber tu conhece. Ah, ele comprou agora Justin. O gorro. Veio aí agora. No. Vem aí não, veio não, aí, veio, né? Veio. Ô, Jimon, mas o cara do Jamiroquai usou um casaco peruano em 40 graus no Rock in Rio, lá na apresentação dele. Tomou um suador, né? Aquele louco. Mano. Além de outras coisas, tomou um suador, né? Além de suador, meu. Nem uma cevinha do lado ali pra dar uma relaxada. 14h21, Alcimar! Diego Alemão! Alemão não, Alemão. BBB. Do BBB. Pedala com a namorada na orla do Rio. Aê! Pedala na orla do Rio. Não entendi o que tu disse. O Alcimar não conhece o Rio de Janeiro. Fala direito, meu. Pedala na orla do Rio. Ah, vai ficar, tá? 16h56, Glória Maria faz compras do Rio. Já contei pra vocês quando eu encontrei a Glória Maria? Já contou. Essa semana não. Essa semana não encontrou. Cara, não, a Glória Maria é demais, meu. Vamos lá, e agora? Eu não aguento mais. Nem eu te aguento mais, Maurício. Cara, é muito tempo de convivência, né? Vocês conhecem há 20 anos, né, cara? 16 anos. Peter, se nós marcar 3 horas aqui... 3 horas aqui, né? 3 horas aqui, tá certo. Tô fechado contigo, Girimão. Vai. Então fala pros teus aí, ó. Fala pros teus aí, ó. 15 minutinhos atrás. 15 minutinhos atrás. Nada mais do que isso. Nada mais. 18. Brincadeira, bicho. Sou eu, bicho. Quase que eu rotei, meu. Olha aí, ó. Com blues. Olha aí, ó. Que horas com blues. Que era, 18 e 7. Ah, 18 e 7. Então me diz, Faustão. Com blusa transparente. Viviane Araújo vai às compras do Rio. Mostrou lá o... Ela vaiou as compras. Vaiou as compras. Vai às compras. Não sei se eu vou mostrar. Vou comprar umas coisinhas. 18 e 7. Esse auditório já foi mais animado com a Viviane Araújo. Já foi. É que o... Cara, estão querendo derrubar os quadros, cara. Transparência. Já. Não te preocupa que quando quiserem derrubar, derruba. É tu principalmente, derruba. Né? Transparente. É só o que tu quer. E aí, queridão? Requer já depois dos 50. Vamos ver, Alcimarzinho. Que idade tu tem, Alcimar? Eu tenho... Sabe que eu não sei que idade eu tenho? Ah, mas não, tu sabe sim. Eu não 44, vou fala aí, fala aí. É que tu tá judiado, né, Alcimar? Eu registrado aos 12, pô. É, porque já eu não tenho certeza quando mexeram na caixinha lá do gato. Ah. Como é que é? Eu não tenho certeza. Acharam na caixinha do gato? Acharam, não sei. Não tenho certeza. 35, 36, tu tem? É, por aí. É, com aparência de 50, porque bebe demais, né? Pega muito sol todo dia na construção. É, o cofrinho também. O Adão nunca mais. O Adão tá bem louco. O Adão tá bem louco. Parou com a construção. O que tá fazendo? O Adão, não sei. Foi viajar. Viajar pra onde? Não sei. Tu bebeu, Zé Maria? Eu tô bebendo. Zé Maria, tem tava um trato. Tava ali, né? Porto Sol ali. A gente tem um trato, né? Não, tô bebendo. Coisa boa, né? Bebê, enche a cara. Então, riqueza depois dos 50. Nunca tá usando pensei. Do personagem. Sim. Olha ali, você vai, cara. Nunca pensei que a partir dos 50 pudéssemos ter uma riqueza tão grande. É verdade, José. Prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedra no rim, açúcar no sangue, chumbo no pé. Meu Deus. Ferro nas articulações, catarata nos olhos e uma fonte inesgotável de gás natural. Quem ainda não é rico, prepare-se. Sua vez vai chegar. Por isso que eu digo que tem que preparar a velhice, irmão. Preparar a velhice. Dois amigos se encontram depois de muitos anos, né? Caramba, Rogério, como é que você vai, rapaz? O que você fez da vida esse tempo todo? Ah, Luiz, já casei, tive filho, me separei. Já foi feita até a partilha dos bens. Ah, rapaz, aquela criançada maravilhosa que você tinha. Pois é, o juiz decidiu ficar com aquele que ficou com mais bens, né? É, sempre assim, né? Ah, então ficaram com a mãe? Não, não, com o advogado. Pô, muito boa, cara. E trigêmeos batendo mais papo. Uma? Mais uma? E aí? Eu sei que o povo não pediu, né? Mas trigêmeos batendo papo no útero. Acho que vale, acho que vale. Enquanto esperavam a hora de vir ao mundo. Trigêmeos. Três no caso, então. Um deles fala... Quando eu sair daqui, quero ser eletricista. E iluminar tudo, porque isso aqui tá uma escuridão de dar medo, né, pessoal? E o segundo bebê... Ah, pois eu vou ser encanador, pra dar um jeito nesse aguaceiro que é aqui dentro. E o terceiro, vou ser policial. Mas por quê? Pra prender aquele careca que de vez em quando dá uma cutucada aqui. Engraçado, vem cutucar nós aqui também. Ai, que beleza. E aí, Lelê? Ai, que amor! Pô, velho, eu recebi uma informação aqui que eu decidi... Ah, se é o Lelê que tá passando a informação, lá, é que... Cara, vocês sabiam, cara, que a FIFA pode tirar a Copa do Brasil e mudar nos Estados Unidos, cara? Sim, sim. Sim, eu falei isso? Ah, Copa do Brasil, não, quem agora que o Lelê vai jogar? Agora é a grife, Lelê, que tá falando. Informação. É informação de fonte quente. Pessoal, fonte quente do... É Kentucky, então. Atrasos nos estádios e nos projetos de mobilidade urbana podem levar a entidade máxima do futebol a repetir o que aconteceu em 86, vocês lembram? Sim, tirou da Colômbia. Que a Copa saiu da Colômbia e foi pro México, 16 anos depois da Copa de 70, né? E os americanos já estão de sobreaviso, cara. Já estão em sobreaviso. É, porque, tipo... Que é real, que tiraram tipo da assim, Colômbia e foi pro México, é real. Agora, que vão tirar daqui pros Estados Unidos, eu não sei, Lelê. Cara, vai por mim, falando, cara. Meu. Então eu vou acreditar. Acho que eu vou ficar trazendo informação palha e Lelê, sem fonte. Como é que seria um americano de sobreaviso, assim? Cara, o que seria isso? É, tipo... Ligado. Tá ligado. Fica ligado, brother. Tá ali com a baioneta. Avisaram Obama. Cara, porque pra fazer uma Copa... De repente a gente vai pintar aí. Pra fazer uma Copa num país envolvido, não precisa de nenhuma obra. Nada, absolutamente nada. É só chegar e fazer. Só mandar jogar. Tem que fazer. É só fazer as reservas no hotel e mandar. Os campinhos de futebol. Pega Londres, por exemplo, que tem de estádios em Londres. Hoje, tu faz a Copa só em Londres. Não precisa nem ir para as adjacências. Não, é mentira, é verdade. É verdade, cara. Mr. Pita aí, cara. Mr. Pita aí, e aí, Cléo? Vamos lançar um CD aí, fazer um showzão aí. Tava legal, tava legal. Que horas tu vem? Vamos fazer uma parada hoje à noite, terça do Ministério, tudo nós aí. Não, hoje é quinta, cara. É quinta hoje. E ele tá de manhã agora. Show de bola, de manhã. Não, o Cléo foi lá semana passada, numa manhã, foi legal, né, Cléo? Em Floripa, ele teve em Floripa lá. De madrugada aí, a madrugada bomba na Rádio Atlântica, cara. Tem que tocar ele aí, pô. Podemos dar umas camisetas aí pra vocês. Teu CD tava tocando no meu carro até dizer chega, viu? Liberamos um show aí de graça pra rede aí. Tá bom o CD. E aí vamos tocar aí, pô. Um showzinho lá em Santa Cruz de graça aí pra rádio. E aí vamos bombar aí na programação, pô. Melhor do que sou, banda nova. Pô, Cléo, eu tive em Santa Cruz terça-feira na Oktoberfest. Aliás, mandar um abraço lá pra Santa Cruz do Sul, que tá fazendo uma bela Oktober. Ah, o Mr. Pig dá uma força lá em Santa Cruz lá, cara. Cala a boca, Cléo. O coordenador lá, ô, tu vê que o Maurício, ele não apoia as bandas catarinenses, né? Não, ele não dá muita força. Fazendo uma sonzeira, baixeira bombando. Baixeira bombando. O Rô tá cantando pra cacete, cara. Baixeira é tipo o Steel Pulse. Modesta parte, né, cara? É isso aí. Obrigado, tá, Cléo? Obrigado aí, cara. Parte, né, bicho? Valeu, querido. Obrigado. E aí, Porazinho? Vamos uma velha. Piada velha do Porã! Antiestresse Gina! Agora nova fórmula! Tome nova Gina e acabe com o estresse! Ei, beleza! Posso mandar um abraço? Manda aí, Cléo! Abraço aí pro Galote, porra, que tá na escuta aí, tá nos empresariando agora, tá ligado? Legal. E Mr. P também, um abraço pro Mr. P! Obrigado, Léo. Ô, Cléo, ô, Cléo. Oh, muito prazer estar falando contigo. Ô, Joel, chama o Cléo. Obrigado, Cléo. Vai dar lavando agora, Cléo. Na Lupus, lá na Lupus, lá, pô. Na chama Lupus, ele, lembra, né? Cléo, vem pra cá, pô! Oh, pode crer, João Santana. É o Mr. P que faz esse personagem? Não. Bota o caralho. Ai, porazinho. Aí o Samuel encontra-se com o velho amigo Jacó. Opa. Ei, Jacó! Quanto tempo! Como vai a minha amiga? Muito mal! Vou muito mal, Samuel! Tô mal! Boa. Mas por que, Jacó? O que aconteceu? Minha mamãe morreu na semana passada. Puta! Oh, não me diga! Minhas sentimentas! O que ela tinha, meu querido Jacó? Samuel! Infelizmente, pouca coisa. Um casinha, duas lojinhas no centro da cidade, um terreninho na interior. Seis e meia da tarde, é classificados pra galera. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Quero anunciar nos super classificados do Pretinho meu Fusca cor de rosa. Olha aí, que beleza. Famosa. Ano 1972, tá lindo com motor zero bala. Seguem as fotos em anexo, mas aqui vai a descrição do Babalu, como ele é carinhosamente chamado. Vai vender o Babalu. Pintura nova na cor rosa choque, motor 1500 completamente reformado, vidros elétricos, banco em courinho branco. Olha e rosa. Soca. Rádio com USB e leitor de cartão. Rodas de liga leve, aro 14, quatro pneus intactos. Olha, nesse Babalu eu me atiro. Eu também, cara. Ah, me atiro nesse pô, Babalu. Que Babalu. Opa. Seguro obrigatório e licenciamento pagos. Tudo isso por R$7.000. Só isso. Tá de barbada pra levar o carro da Penélope Charmosa pra casa. Só tô vendendo porque tô precisando da grana mesmo. Então, pra contatos, é vendofuscarosa@hotmail.com. Vendo fuscarosa@hotmail.com. Meu nome é Adriano, vim de Belo Horizonte há pouco tempo, mais de um ano, para trabalhar. Nisso, eu e minha ex-mulher usamos nossas economias para dar, para adquirir um imóvel na capital. Eu e minha ex-mulher. É um apê no condomínio Forest Park, Zona Sul, apartamento 71 metros quadrados, 3 quartos, lindo. Uma suíte, cozinha estilo americana, com churrasqueira. O condomínio vai dispor de toda a infraestrutura, como segurança, lazer, área verde, elevador, e também dispõe de uma vaga no estacionamento. R$230.000 por um apartamento de 71 metros quadrados, neste padrão, não se acha mais barato, disse o parceiro aqui. Lá de casa isso aí. Mas como tenho pressa na venda, posso negociar o valor. Telefone a gente não dá, então é vendoapurgente@hotmail.com. Preciso... Se é urgente, dá pra tirar uns 50 mil desse cara. Se é urgente? Não, Almir, é pra dar o dinheiro pra ele e pegar o apartamento. Vou meter 180 conto, entendi. É urgente, 180 na bucha, nunca, não, vou dar uma dica. Tá. Nunca anuncie urgência, porque as pessoas já vêm na maldade. Elas já chegam em ti dizendo assim, até, é urgente? Estás precisando da venda? Então... Preciso me desfazer do AP porque preciso encerrar de vez o processo de divórcio. Aí, ó. E o AP é um impedimento pra isso, infelizmente. Então vende por 100 mil, brother. 100 mil. Vende por 100 mil esse troço de uma vez pra te levar do encosto. 230 mil, então, é vendoapurgente@hotmail.com. Olha, 70 mil eu tô levando. É, não vai dar. 70 né? conto. 70 mil não vai dar. Não, Semar. 70 ou 60 conto. Pô, o Semar tava ali bem tranquilo, tirando um trocinho do nariz. Não, olha ali. O meu era na unha. Tirando a unha. Não, não era, era do nariz mesmo, eu vi. Não era. Era sim. E aí, Almirzinho? Show de bola, tamo show aí. Show de bola, querido. Quem nunca abriu a geladeira foi pegar o potinho de leite? Aí o caixinha de leite caixinha. Tava leve demais. E aí? E aí acabou o leite. Ah, bom. E aí leite acaba. Botado teu sucrilho já todo ali. Isso. E aí agora? Não tem seguro. Eu não imagino o Almir comendo sucrilhos. Como é que nós fazemos? Como é que faz? Nós fazemos, ligamos para almirketmania.com.br e garantimos Almirketing Call for Life. Call for life. Exatamente. Só. Chamada pela vida? Não, call. Botamos vaca. Uma vaca. Vaca. Vaca pela vida. Às vezes é muito trabalho aí no mercado com vaca pra vida. Pois nós levamos uma vaca e deixamos instalada do lado da sua geladeira. Não me disse isso, sério? Ah. Exatamente. Uma vaquinha fica ali do lado da sua geladeira. Mas tira ali ó, de manhã cedo, coisa mais linda. Ordenha a vaca. Ordenha a vaca e tem ali, na hora você tem leite, cara. E é geladinho, leite? Sem muita incomodação. E a vaca liga na geladeira pra gelar o leite, ou como é que é? Exatamente. Pode botar... Não, eu entendi essa parte, homem. Não, só, em vez de tu dar água só gelada pra... Entendi. A água gelada vai sair geladinha. Pode botar as tetas da vaca num balde de gelo. Tu acha então que a vaca tem leite em pó dentro dela, né? Tu dá água pra ela e sai leite. E nas máquinas da... E ela fica ali, homem, tranquilinha. Fica paradinha, não incomoda. E o pasto, ela não come? Sabe por quê? Tá paradinha porque nós empalhamos ela. E todo mundo sabe que leite da teta da vaca é muito mais gostoso. Muito mais gostoso. E leite de vaca empalhado, vocês já tomaram? Nunca. Não tomaram? Então, pode provar, viu? É? Pode provar que vale a pena, bom. Gente. Tá bem. Todinho é feito hoje em dia só com isso aí. Leite de vaca empalhado. Exatamente. Essa parada aí, sabe? Esse produto novo aí, nosso. Sensacional. Almirquetemmania.com.br. A Véia Everton, do Rio de Sérgio, que mandou essa grande ideia, viu, gente? Do Everton Campristri. Edu Internet. Tá bom, Elmin, obrigado. Tá show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. As crianças adoram o Cocô. O Cocô é piada universal. O Cocô serve pra criança. A verdade é que se nós não fechássemos o microfone durante o intervalo do Pretinho não Básico, poucas coisas poderiam acontecer. Uma delas, seríamos demitidos. Primeiro dia. Imediatamente. Segunda, seria a maior audiência da história do rádio no mundo. Ia pro Dessan. De novo estaremos lá no Dessan. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivão pra todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos escuta também pela internet atlântida.com.br e pelo aplicativo da Atlântida para todos os sistemas operacionais de telefonia celular. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Oh, dá um abraço aqui, doutor Alceu. A melhor escolha. Quarta porta, doutor Pepe. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda aí, vamos meter. Como é que foi, Grêmio Figueirense, doutor Alceu? Doutor Pepe! O Felipão falou demais hoje, doutor Pepe. O Felipão tá pelas tabelas já. Mas tá bem louco o homem, tá né? Tá bem louco, tá pelas tampas. Desceu do aeroporto, tava cheio de fotógrafo. E ele disse, por que não fotografa o meu pinto? Ah, é? Ele não falou pinto. É, não falou pinto, né? Mas o que ele falou não dá pra dizer agora. O que ele falou? Não dá pra dizer, Zacar. Não dá. Três palavras, três letrinhas? É. Três letrinhas, não dá pra dizer. Que barbaridade! É de piu, piu, né? Mas a verdade é que é muito difícil ser treinador de futebol mesmo no Brasil, né, cara? O torcedor quer que o seu time seja campeão em todos os campeonatos que ele jogue. Não, mas é difícil mesmo, cara. Okay. Até que deve ganhar o Filipão, imagina. Tá, mas para um pouquinho. Ah, mas não tem nada a ver com o Dorival. O Dorival falou isso. O Dorival falou isso porque o técnico geralmente é o seguinte, né? Só ganha um. E quando o cara ganha, um dia depois que ele ganhou, os caras já esquecem. Claro, e tem outra, cara, não é só o Dorival é um dos técnicos que provavelmente não vai ser campeão esse ano, mas que tem o apoio da torcida porque é um bom técnico, um técnico que joga pra frente, que dá boas entrevistas e que respeita a torcida e os jogadores, cara. Então um técnico que reclama que ser técnico é difícil, é um babaca esse Filipão aí. Já é um foi questionado. Filipão é um babaca, ou tá sendo um babaca. Dorival já foi questionado em outros clubes pela torcida, por todos também. E sempre se comportou bem, cara. Não há como manter uma estabilidade no comportamento do torcedor com o que acontece no futebol brasileiro. A gente sabe que os caras não estão muito aí pro negócio, saem, bebem, tomam um trago, depois vão jogar bola. A gente sabe qual é que é. Agora, não dá também pra agredir atleta como fizeram no Palmeiras, lá com o guri aquele. Não pode. Cara, João... Como é o nome do guri? João Vitor. João Vitor, do Palmeiras. Agrediram o cara dentro da loja do Palmeiras, cara. 20 torcedores. Isso não se faz. Que isso? E essas coisas que vão acontecendo, como agora, no Filipão, com o Filipão e tudo, vão alimentando... O Filipão não foi agredido, ele que agrediu a imprensa. Mas assim, só um pouquinho. Cara, tia, calma, Pedro. O que eu tô dizendo é que é muito difícil, porque ser treinador de futebol não é só pegar 11 jogadores e montar um funcionamento dentro de campo. Tem uma história toda, tem um dia a dia acontecendo muito maior do que a gente imagina. Que a gente nem imagina. E não tem nada a ver ver com ganhar 400 não, ou 10 pila? Não, mas aí tem, peraí, tem a ver, sim, tem não, a ver. Vem o cara deixa tirar foto uma coisa. Do Filipão, ele diz, fotografa o meu pinto, e aí um tá defendendo o Filipão. A pressão que sofre um treinador de futebol é diretamente proporcional ao salário que ele ganha, cara. Para aí, só um pouquinho, o cara ganha 500 pau, ele tem que estar ali pra sofrer qualquer tipo de pressão que seja, da instabilidade da torcida, do time, do atleta. Depressão is very excited the time. É muito fácil criticar outras pessoas em outras posições, sendo que a gente não tá nessa. A verdade é que o Filipão. Quem me dera tá nessa posição. A verdade aí. É que o Filipão não ganha o título há 8 anos. Doutor, pera. Foi um vexame no Chelsea. Acabou. Há 8 anos o Filipão não ganha o título. Inclusive já disseram que ele pode vir pro Grêmio no fim do ano. Fala aí, doutor. Como é seu nome? Alceu. Alpeu. Doutor Peter, o Ramalho saiu do Criciúma, doutor Peter. Pegou um táxi hoje e foi embora. Você foi. Exatamente, doutor Lelê. Mas o Zé Ramalho tava no Criciúma? O Ramalho. O Kleber também foi dispensado no Palmeiras. Não, ele pediu pra ir embora. Pediu pra ir embora? É. Não. Foi dispensado porque falou que a direção do clube foi omissa na questão aí do João Vitor. Doutor Lelê, uma boa notícia. Tô precisando. O que diaba se lesionou para por 3 meses, doutor Lelê. Coitado do que diaba. Só na bundinha. Mas doutor, senhor... não teve nada a ver com aquilo. Doutor Peter, não acabei aí, doutor. Mas é que o senhor que tem o acesso à informação, me contaram que há possibilidade de transferência do novo estádio do Grêmio, é verdade? É pro bairro aqui. Pro bairro Três Figueiras. Pelha, doutor. É verdade isso aí? Você é o senhor que tá por dentro, né? Sempre. Tá, doutor Alceu? Era isso, doutor Alceu? Não, doutor. Ainda não. Assim, ó, pico esse, doutor Peter. Que houve, doutor Alceu? Vai pra Ipatinga, vai jogar lá sábado, tem que ganhar. Doutor Mauro Ovelha, treinou finalizações hoje, doutor Peter. Doutor Mauro Ovelha. Muito calminho, a gente tava domingo em Chapecó e tinha o jogo de ida, né? E é impressionante a mobilização da cidade de Chapecó em torno da Chapecoense, né? Que podia ter se saído muito melhor no jogo de domingo e agora vai ter que correr atrás de um resultado bem difícil contra o Ipatinga. Oi. Era isso, doutor Alceu? Exatamente. Muito obrigado, doutor Alceu. 6:13. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho, pra Telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vamos ver quem tá aqui desse lado aqui, ó. Sou eu. Fala, Zaca. Ai, Silvia, Saladinha aqui, ó. Qual o nome do filme? Vamos ver, Zaca. Bastante. Um homem se casa com a mulher da sua vida. A sogra se muda pra uma tribo africana e deixa toda a herança pra ele. Qual o nome do filme? Um homem casa com a mulher da sua vida, a sogra africana, vai pra uma tribo africana, africana e okay. Deixa toda a herança. Então, a vida é bela. Uma mulher que cuida de criança candidata a prefeita. Fica em segundo lugar. Qual o nome do filme? Uma babá quase prefeita. Esse aqui é muito boa. Cine esqueceu o sapato de salto alto na casa da compadre Maria. Quem esqueceu? A Cida. Qual o nome do filme? Tempo. Cinderela. Seu do que da compadre Cida? O salto da compadre Cida. Um homem tinha um dragão treinado, mas o dragão nunca ouvia quando ele chamava. Qual é o nome do filme? Dragão Surdo. A Maldição do Dragão. Esse é pra ti. Maldição do Dragão. Muito bom, cara. Essa é pra ti, Amaral. É. Saí na rua dizendo que sou gay queimando a rosca. Qual o nome do filme? Pedro Esmanhoto. Não sei. Se eu fosse você. Pedro Coração de Leão. E a última, a família pegou a estrada e no meio da viagem o caçula vomitou todo o carro. Qual o nome do filme? Ninguém segura essa criança. Esqueceram o Dramin. Quem mandou foi o Ronald Tiene. Fala aí, Amaral. Quem é que é do Grêmio aqui? Eu. Alguém com dor de cabeça. E do Inter? Eu! Ah, então, Jovem, aqui tem uns do Grêmio. Eu também sou do Colorado. Tem uns do Inter, então tem um lado tricolor e um lado colorado. Ô, tio Maurício, eu sou do Colorado. Mas tem um outro lado aqui, Joãozinho. Qual é o outro lado, tio Maurício? Vai aprender depois, é o lado devassa. Vou querer, tio Maurício. O lado devassa do Pretinho, Joãozinho, não é pra ti ainda. É o lado de uma cerveja bem loura, bem suave, bem gostosa. Pega uma uma devassa aí no bar do supermercado, na lojinha de conveniência. Corre lá e abraça logo o seu lado, devassa. Boa. Mas se tiver dirigindo, não beba a sua devassa agora. Deixa pra beber em casa, devassa. Boa, Maurício. Não dá o celular pra você. Isso aí, Amaral. Isso aí. Boa, obrigado aí. Dois programadores conversando, dois nerds conversando, né? Ô, rapaz, não sabe, ontem eu vi uma morena. Uau! Linda, uns pernão dessa grossura, olho azul, seio, uma beleza, sem silicone, aquele seio gota, sabe? Seio gota. Uma maravilha. Tá bom. A gente começou a conversar, papo vai, papo vem. O seio gota é o que pinga. Ela aceitou ir pro meu apartamento. Demos um pouquinho de vinho, beijo, clima, começou a esquentar. E a parte mais incrível, eu um nerd, assim que nem nós, nerd. Muita calma nessa ela hora. Ela virou pra mim e disse, te quero agora. Então eu tirei a minha roupa, comecei a despir aquele mulherão, né? Primeiro a blusa, tirei o sutiã dela, joguei em cima do teclado do meu computador novo. Daí depois tirei ali o casaco dela e tal, joguei o sutiã dela em cima do meu computador novo e tal. E aí tirei a calcinha. Para aí. Comprou um computador novo? comprei, cara. Ah, não, cara! E qual é o processador dele, velho? Obrigado, Lelê. Obrigado. Foi bem, né, cara? Dois nerds conversando, o cara contando tudo isso, o cara pergunta qual é o processador. Foi bem. É que eu esqueci, é que eu não tinha lido a segunda pergunta. Sei. Foi sem ensaio. Ficou bom, ficou bom. Foi a tua melhor piada no Pretinho desde que tu entrou. É? Eu posso te dizer e afirmar. Então eu vou afundar o barco de novo agora aqui, posso? Pode. A mulher nasce chorando, vive amando. E morre perdoando. Que beleza, hein? O homem nasce sorrindo, vive mentindo e morre fingindo. Se fingindo de morto. Escreveu aqui morto. A Lane Floyd. Olha, Lane Floyd. Grande Lane Floyd, irmão do Pink Floyd. A chance desse nome ser inventado é 108%. 98%. Cara, um comentáriozinho só, tipo, vai ter o show do Roger Waters em Porto Alegre. Models. Tocando The Wall, né? Cara, vocês viram quantos shows ele vai fazer na Argentina? 32. 8 ou 7. 8 noites no River Plate já lotadas. Entendeu? É isso aí. Balada do Pretinho, style. Mais ou menos isso. É o país mais rock da América Latina. Não, cara, é impressionante, cara. São 640 mil pessoas. O AC/DC vai a Argentina, vai a Buenos Aires e dá entrevista na Rock and Pop. Vai na rádio dar entrevista. É verdade. Que isso, que maravilha. Tem o DVD gravado no CDC, não tem? É, no River Plate. Eu tive o privilégio de estar lá. E foi o último show. Eu fui pro show e não sabia que estavam gravando DVD. Por causa do DVD, realmente proibiram shows. Mas voltou agora com o glorioso Justin Bieber. Glorioso! Baby. Bom, mas aí depois de tomar todas... E aí, por assim? Depois de tomar todas... Isso é uma piada velha. Piada velha do Porão! Cosméticos Tareia! Experimente hoje mesmo o shampoo Tareia! Tô usando esse aí pra cabelo oleoso. Depois de tomar todas, o bêbado recorre a um amigo pra levá-lo pra casa. Ah, puta, leva pra casa. Chegando lá, em sinal de agradecimento, ele convida o amigo pra tomar saideira. Vamos tomar mais uma lá em casa. Só mais uma. Assim que o amigo entra, o bêbado começa a apresentar a casa, né? Isso aqui é minha sala. Ali fica a cozinha, ó. A cozinha. Aqui é o quarto dos meninos, dos guri. Aqui é o quarto das gurias, das meninas, ó, das minhas filhas. Aqui é o meu quarto. Aquela mulher ali é minha mulher. E aquele ali sou eu. Bêbado, eu sempre me lembro quando tem uma propaganda dessa, quando é o cara que tá falando e se referindo a coisas dele, aí eu me lembro do Recanto do Guerreiro. É demais aquilo. É muito bom. E aí a mulher diz, quarto da mamãe. Amanhã o Pretinho Básico vai estar em Picada Café, na Feira do Livro de Picada Café. A gente sai com... É balada lá? É, apresentação. O Pretinho Básico vai se apresentar na Feira do Livro de Picada Café. Aguarde grande surpresa. A gente sai daqui correndo pra lá e vai o Pi já prometeu que vai abrir. Correndo, vai chegar antes mesmo. O Pi vai abrindo o trânsito na BR-116, que o Pi é quase prefeito de Canoas, né? De Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Sapucaia, não esquece Sapucaia. Sapucaia. E no sábado a gente vai estar em Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul. na West Atlântida. Pegar uma prainha, hein? Pegar uma prainha no sábado. É. Todo mundo convidado. Legal, Tais. Eu queria ler o e-mail de um ouvinte, aliás, de uma ouvinte, a Lívia Galvão. Ela diz assim: olá, queridos pretinhos, se possível, eu ler pelo Féter às 13. Putz. Hoje é dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta, uma profissão linda e importante demais na saúde pública, com reconhecida atuação na promoção, prevenção e preservação da saúde de todos os brasileiros. No nosso país, segundo o presidente da Associação de Fisioterapeutas do Brasil, Reginaldo Bonatti, temos hoje 140 mil fisioterapeutas, ante 350 mil em todo o mundo. Vocês entenderam isso? Sim, é quase um terço aqui, né? Um terço quase. Não, é mais. É mais de um terço. Não deixa de ser quase um terço, mas enfim, é mais de um terço. O Brasil teve o maior crescimento no número de publicações científicas. São publicações de impacto que têm qualidade e servem de referência para trabalhos internacionais, o que na sociedade científica é muito valorizado, como sabemos. Voltando assim, muitos olhares para nós, fisioterapeutas brasileiros. Porém, na contrapartida, temos o menor salário do mundo, apenas 40 anos após a regulamentação da fisioterapia no Brasil. Ainda não somos valorizados como devemos. Há muitos anos estamos lutando por um piso salarial justo que atualmente fica entre 650 no Rio de Janeiro e 1.500 em São Paulo, menor e maior, respectivamente. Sim, tá? Vivemos hoje um momento importante, pois conseguimos a aprovação do projeto de lei de 2009 na Câmara dos Deputados, que fixa o piso salarial em 4.650, mas ainda teremos muitos trâmites até a aprovação final. O novo piso permitirá ao profissional atualizar-se ainda mais, além de incentivar aqueles que estão se formando. Portanto, peço voz à nossa luta através da leitura deste e-mail por vocês no Pretinho. Solicitamos a ajuda da população, que pode ser feita através de envio de e-mails aos nossos governantes, compartilhamentos de manifestações em redes sociais e até mesmo da simples multiplicação desta informação. Precisamos juntos lutar e mudar a saúde deste país. Muito obrigado, Pretinho. Sou grande fã de vocês. Vida longa ao programa. Porã, te adoro. Continua sempre sendo esse querido. E na próxima vez que eu te encontrar no Moacir, vou pedir um beijo e uma foto. Olha. Mandou aqui a Lívia Galvão, uma fisioterapeuta apaixonada pela profissão. Deve fazer é uma vergonha isso, né, cara? Cara, eu queria aproveitar o gancho, né, cara? Porque faz uma semana hoje que eu fiz essa intervenção cirúrgica. Simples. O Lelê operou uma hérnia inguinal. É Leleia, não, Leleia. É umbilical. É a mudança umbilical. De sexo. É umbilical. Umbilical. Então, cara, eu, em virtude de pagar um plano de saúde privado, eu fiz num hospital de primeiro mundo, que é o Moinhos de Vento. Certo. Então, assim, cara, eu fui muito bem tratado lá dentro. Eu tenho certeza que ninguém sabia quem eu era lá dentro, sabia, mesmo que soubesse, sim, não mudaria nada. Não, enfim, não mudaria nada. Mas enfim, a gente às vezes sabe, tu é o Lelê do Pretinho, então, ok. Então assim, cara, eu entrei lá, saí, fiquei maravilhado com a condição daquele hospital. Ah, tu pagou pra isso, né? Paguei, obviamente pago um plano de saúde pra isso, só que, cara, o bom humor das pessoas lá dentro, porque, cara, eu entrei num bloco cirúrgico. É um, por mais simples que seja, é um clima ruim. E uma operação de troca de sexo não é fácil. Não é fácil. E o pessoal ri justamente ali, vai trocar o sexo. Ali, vai tirar, vai cortar. Então eu queria mandar um abraço pra quem tá, pra todo mundo que trabalha nessa área, cara, porque lidar com quem tá ali entrando na faca, independente pro que seja, se é pra mudar de sexo, se é pra tirar o troço do umbigo, da perna. E as cordas vocais tu mexe quando, Lelê? Pra mudar a voz, assim. Cara, é o próximo, tem que cicatrizar primeiro aqui o... Sim, não pode mexer e tudo junto. Mas assim, mas é um reconhecimento novo. Mas já vai afinando, né? Isso aí. Um abraço pra essa galera que me atendeu lá. Moinhos, Mãe de Deus. Isso. Todos isso. Os hospitais que a gente acaba, por um motivo ou por outro, frequentando, conhecendo, verdade, né? Em Floripa também. Qual São é que Pedro. É aquele hospital? Psiquiátrico São Pedro. Hospital de Caridade. Hospital de Caridade em Floripa. Hospital de Caridade, a galera vai muito. Grande abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo na área da saúde. Ô, Cid Moreira, chega aí, Cidão. Boa noite. Boa noite, cara. Vamos meter um salminho aí pra galera ir pra casa tranquila, já encaminhar o fim de semana. Amanhã é sexta. Por que você não me chama antes? Às 6h30. Porque tem o teu horário, Sérgio. Eu não estou falando com você. Não estou falando, nem sei quem é você. Eu estou falando com o rapaz que coordena. É porque... Porque você não tem resposta para me dar. Eu gostaria que me chamasse. Eu não deixo ninguém sem resposta, Cid. Não deixo ninguém. Não. Deveria. Por quê? Porque às vezes é melhor. Vou pensar melhor nisso. Quer me dar um abraço? Pai, não. Seu babaca. Eu tô com medo. Eu posso fazer os salmos? Pode, por favor, fique à vontade. Obrigado. Então preste atenção nesta noite de quinta-feira. O Salmos de hoje foi enviado por Maiara de Gravataí e diz assim nesta noite de quinta-feira, 13 de outubro, em homenagem às crianças que ficaram tão felizes ontem. Ó. Marmelada de banana, bananada de goiaba, demais. Goiabada de marmelo, sítio do pica-pau. Que novidade, não é? Pica-pau. Sítio do pica-pau amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do pica-pau amarelo, rios de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do pica-pau amarelo, no país da fantasia, num estado de euforia. Cidade polichinelo. Sítio do pica-pau. O Maurício Amaral parece o Visconde de Sabugosa. É igual ao Visconde de Sabugosa. A espiga. Pega a espiga. Obrigado, Cid Moreira. Obrigado, eu consegui. Você foi gentil comigo. Até amanhã, uma da tarde. Tchau.